macaco simpático, zumbu mafu, é um macaco da ilha deserta. Zumbu mafu é o cara. Zumbu mafu é um macaco que é tratado por dois rapazes. Os dois rapazes são muito legal, eles sabem tratar macacos. Zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu é o macaco que não gosta daqueles que torturam as pessoas. Zumbu mafu é um macaco pacífico, ele gosta das pessoas que são generosas. Zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu, zumbu mafu de Pedro Oli.